olhando pra lua. Que saudade sua. Cadê aquele desejo, seu doce beijo? Por que fugiu assim? E hoje os meus olhos só querem chorar. Já não tenho sono, à noite eu te chamo e fico a pensar: será que você já tem outro alguém? Esse é o meu grande medo. Não me lembro onde foi que eu errei. Me tira da solidão, pega na minha mão e me leva contigo. Se eu tiver que deixar tudo só pra te amar, no entanto eu deixo. Eu deixo tudo e vou com você. À noite eu te chamo e fico a pensar: será que você já tem outro alguém? Esse é o meu grande medo. Não me lembro onde foi que eu errei. Me tira da solidão, pega na minha mão e me leva contigo. Se eu tiver que deixar tudo só pra te amar, no entanto eu deixo.